Olá aos ouvintes da Rádio Mãe de Deus, do portal Sempre Família. Aqui é Gustavo Abadi, começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. No podcast anterior eu falei que o homem segundo o coração de Deus é um homem de oração. Este mesmo homem, ao iniciar a oração mais conhecida no mundo, ensinada por Jesus aos seus discípulos, que é o Pai Nosso, ao iniciar essa oração, o homem, segundo o plano de Deus, identifica ali a sua própria identidade. Ao dizer Pai Nosso, ele consegue se reconhecer filho de Deus. Mas não qualquer filho, um filho amado por Deus. Você é capaz de chegar diante de Deus e dizer: Pai querido. Ele, junto com seus irmãos, junto com a igreja, é capaz de compreender, através da cruz de Cristo, que ele é não mais um amigo ou um estranho para Deus, ele é um filho de Deus. Muitos de nós homens, tivemos a experiência, se não traumática, de não ter um pai presente, omisso. Muitas vezes, alguns nem sequer tiveram pais para lidar. Limites, exemplos, referências. Muitas vezes transportamos para Deus o nosso sentimento a respeito do nosso próprio Pai. Mas a Escritura nos afiancia de que Deus é um Pai muitíssimo melhor do que o nosso Pai terreno. De que o Deus do universo é um Pai que ama de forma até ciumenta o seu povo, os seus filhos. É um pai que deseja ter comunhão com seus filhos. É um pai que deseja que os seus filhos estejam próximos dele e que consigam viver em comunhão com ele. Ser um homem segundo o coração de Deus é reconhecer, segundo o plano de Deus, é reconhecer que você é um filho amado de Deus. E essa identidade, este papel lhe conferido pelos céus, muda as nossas vidas, transforma a nossa existência, muda a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de nos conduzirmos, de nos comportarmos. Saber-se amado por Deus, saber-se filho de Deus, é ser embaixador dele neste mundo, é ser um peregrino que sabe o seu caminho final, o seu destino, que é a eternidade, que é o céu junto a Deus. Ser um filho amado de Deus é compreender que esse Deus amoroso, que é Pai, nos corrige. Corrige os nossos erros, os nossos percalços. E que nos ama profundamente para nos dar orientação para onde irmos. Não é só poesia, não é só uma ideia filosófica. É muito mais do que isso. É você saber que Deus pensou a sua vida desde o início. Que Deus desejou a sua vida desde o começo e que todos os percalços da sua vida que você viveu são percalços que foram necessários para que você se tornasse o que você é hoje. E você tivesse consciência de que você é um filho amado de Deus. E sendo assim, sendo este filho amado, ao fazer a oração do Pai Nosso, lembre-se com gratidão que um dia você não era filho, mas que por Jesus Cristo você foi transportado para o reino do amor de Deus, e que as suas regras, o seu código, a sua vida deve ser uma expressão viva deste amor de Deus. Um amor que perdoa, um amor que compreende, que é misericordioso, mas que também é justo, firme e forte. Temos que aprender muito a respeito de ser pai e ser filho. Que Deus possa nos ensinar isso, como já ensinou lá na figura do filho pródigo. Você lembra dessa história? Deus nos livre de nos tornarmos um filho pródigo, que recebe as bênçãos de Deus e a esbanja. Mas que tenhamos a consciência de que Deus é um Deus misericordioso e que nos receberá se nós estivermos com o coração arrependido. Deus também nos livre de sermos como o irmão mais velho dessa parábola do filho pródigo. que esteve sempre ao lado de Deus, sempre ao lado do Pai, e que ao ver um irmão ser perdoado, se torna invejoso, mesquinho, se torna frio e calculista, e o Pai tem que lembrar de que ele tem tudo à sua disposição, de que o Pai lhe ama e deseja compartilhar tudo o que ele tem com esse irmão mais velho. Basta querer. Que nós tenhamos sempre em mente que Deus nos ama como um Pai querido e que nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Rei do Universo, somos príncipes nesta terra que se perde e estamos nela para ser bênção. Deus disse a Abraão: eu vou abençoar a quem te abençoar e vou amaldiçoar a quem te amaldiçoar. Veja, essa continua sendo o caminho, a vida de todos aqueles que são filhos de Deus, que devem ser bênção nesta terra. Abençoar, serão abençoados todos aqueles que nos abençoarem. Que nós sejamos capazes de, como filhos de Deus, levar sempre a presença do Pai para onde estivermos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na igreja, na nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que são desconhecidos por nós, mas que são nossos próximos. Como homens, sejamos capazes de demonstrar com alegria e felicidade que nós somos filhos de Deus. E não nos envergonhamos disso, muito pelo contrário, falamos de pulmões cheios de que Deus é nosso Senhor, é nosso grande amor e podemos dizer: Abba, Pai. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.